encontro numa distinta realidade distante. Me leve pra onde tem a bebida na estante. Se acordo do sonho, me encontro feliz. Nasci pra fazer como eu sempre quis. Caminho pra frente, não olho pra trás. Minha mente trabalha e o coração diz. Sei que o tempo passa, tá levando a graça. Almas de graça, sonhos até da de te dar graça. Tanto perrengue, o guerreiro, o caminho da vida desvenda. Aprenda, nem todas as cores do mundo tem na aquarela. Nem todo mundo é feliz. Tendo as vestes que estão na passarela. Vivo na sequela, estudo o amor que tenho pelo som. Busco evoluir, melhorar o meu tom. Pra eu te ouvir, minha máscara tá bom. Mas o mundo gira, vai chegar minha vez. Enquanto não chega, meu corpo com a arte. Propago mensagens e faço minha parte. Viciado em versar, escrevi só as três. Rádio Amadina com caneta e papel. Fazendo poesia, tentando tocar o céu. Crescer na vida é só uma consequência do talento nato. Tem quem nasceu pra falar e quem nasceu pra ficar calado. Mas até calado eu calava bocas há um tempo atrás. Poucas e boas vivi. De tanto cair aprendi a ficar de pé, a saber pra não julgar. Na banha pra não bater, não olha pra trás porque o passado nos prende. Limita a visão pra frente, poesia transborda da mente. Quando me encontro é meu eu, me esqueça por um instante. É meu castelo, me mantenho. Sonhos e metas que busco, isso é tudo que eu tenho. Tomo distância da realidade humana. Minha alma emana luz que seduz todos aqueles que encontram ausência de paz. Eu vivo o sonho de entrar no sonho de quem me escuta e transformar tristeza em felicidade. Luta a quem nasceu pra viver uma eterna rotina. Acordar às 3 da matina, até isso eu já vivi. Percebi que não me encaixava nos padrões. Revisei minhas ilusões e uma nova verdade descobri. O que aprendi na escola era caô e o caminho tem pau e pedra pra quem caiu e se levantou. Queda pena, agitou assim. Que a grana que mata a fome é a mesma que mata a alma. O mesmo que morre por ela nunca morrerá por mim. 10 mil alucinês que o mundo tem. São 10 pastores, eu ainda não dormi. Peço a Deus, peço paz pros meus. E agradeço por subsistir. 10 mil alucinês que o mundo tem. São 10 pastores, eu ainda não dormi. Peço a Deus, peço paz pros meus. A insônia não me deixa, não importa quantos drame, quantos verdes, mente ligada a dias sem fim. 1001 noites em claro, quero parar, não paro. Eu e eu, eterna briga, onde tá o botão de desliga? Não sei mais o que é sonho, o que é real. A cabeça pesando, tô no espaço sideral. Bateria no fim de carga, boca amarga, sinto pane no motor. Tento fechar minhas pálpebras, não aguento o ardor. Tô me desconfigurando, vírus de computador. Meus olhos não enxergam mais ao meu redor. Não, o próximo sentido aí embora. Audição, mente alerta, boca aberta sem conseguir falar. Um pesadelo, eu não tô conseguindo acordar. Aliás, eu não tô conseguindo é dormir. Tô ficando louco, sempre agindo como um zumbi, bibi. Na loucura eu vou achar a lucidez que eu preciso. Minha cabeça pensa velho e deu seu último aviso. Reflexos desordenados, mundo dando um 360. Pura tontura, o corpo não aguenta. Cérebro e músculos, briga violenta. Independente do resultado, quem é que se arrebenta? Eu, então fudeu, tento deitar breu. A mente relembra os livros que ela nunca leu. Em Itacoatiara, cérebro em Guadalajara. Debaixo do sol, falando espanhol, lupa na cara. Sonambulismo, beira do abismo, febre alta. Preciso me recompor, não acho o programa que falta. Sistema funcionando em modo emergência. Alta frequência, prestes à falência. Sinto cansaço, estado de coma. Mesmo caído, sem vida, meu HD ainda funciona. 10 mil alucinês que o mundo tem. São 10 pastores, eu ainda não dormi. Peço a Deus, peço paz pros meus. E agradeço por subsistir. 10 mil alucinês que o mundo tem. São 10 pastores, eu ainda não dormi. Peço a Deus, peço paz pros meus. E agradeço por subsistir. Perversão de quem destrói os sonhos de uma criança é derivado de uma vida repleta de sonhos perdidos. Conheço 1000 abrigos, poesia que se encontra de lado a lado comigo. Link, funkeiro, da terra de forasteiro, na rima um tiro certeiro. Sorte de quem não tem pesadelos, tais filhos de sonhos destruídos precocemente. Muitos mentem pra mim, mas minha mente pra mim não mente. Caverna do dragão.